Golf Mike, the Tiger. Estou autorizado, reporte para ingresso, não no site. O Mike Golf Mike, só confirmando, esse parque de exposições seria ali próximo do Dorival Caymmi? Não, é aqui na paralela. Ah, sim. Então, atento à esteira de turbulência agora do Airbus da Portugal, pousando 90, quando pronto, livre decolagem, pista da pista 17, vento 120 graus, 10 nós. Mike Golf Mike. Mais fora do solo. Decolado aos 4-5, controle agora transfere em 199.8, bom voo, Mike, Golf Mike. Mike, o Mike Golf Mike está aqui a 2 milhas aqui. É, tem que falar com o controle ou fico com vocês aí? Negativo então, permanece na minha frequência e reporte então para o regresso, Mike, Golf Mike. Mike. Well, 019 on the ground at 46, taxi via Alpha Juliet to gate 11, 11. Alpha Juliet gate 11, moving on the Portugal, come on. Torre Salvador, Rio 5972, descente da Alpha, Galeão 320. Rio 5972, autorizado Galeão, nível 320, decola da 10, curva direita, no perfil da saída da El, Leta, após posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor, quando intercepta, Upper, November 857, e segue como rota do plano de voo. O controle em 119.8 e aciona 5552 no transponder. Autorizado Galeão 320, decola 10 à direita da El, Leta. Deve. Upper November 57-19-8-5552, transponder ao Rio 5972. Protejamento correto, chame pronto, pushback, saneamento, parte 3, Rio 5972. Camará. identifique para 2000 com 1003 na chegada. 2000, por estacionamento Rio 5972. Do PAD 3 autorizado, chame táxi Rio 5972. Deixa eu lá. Salvador, boa noite, 35344, passando o 190, restrito 160. Boa noite, identifique, desça para 3000 na chegada. Identificou 3000 na chegada, o 35344. Golfmark na escuta da torre. Prossiga. Só confirmando, tá mantendo 500 pés a altitude? Afirmo, 500 pés. Gente, eu não tô recebendo o transponder aqui na repetidora. Aí eu tô informando que o próximo tráfego para pouso na 10, é o Boeing da Webjet. Tá estimando aí a 6 minutos, ok? Pra final 10. Ok, já tô visual com ele. Gente. Salvador, total 9908. 320 Guarulhos, legal, total 9908, autorizado Guarulhos, nível 320, decola da 10 com curva à direita no perfil da saída da El, Leda, e após Leda vai voar direto à posição Bridge. Controle em 119 decimal 8 e aciona 5563 do total 9908. Poderia confirmar qual que é a posição após Leda? O total 9908 desconsidera a cópia, eu vou só coordenar a melhor saída aqui com o controle. Dentro de alguns instantes estarei copiando novamente, ok? Ok, por gentileza, após o 00 está liberada aquela restrição do Montan, a gente poderia ir pela 358. A Afirmativo, vou só confirmar aqui com o controle se seria da Eoleda Krat, ok? Obrigado. Torre Rio 5972, estacionado, POB03, Guarulhos, alterna 3 horas e 14 para o táxi. Rio 5972, táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera pista no zero e no ponto de espera reporta pronto para decolagem, um ajuste no zero no 3. Juliette Alfa, ponto de espera reportará pronto, 5972. Identifique, desce, mantém 4.013. Rio 5972, próximo ao ponto de espera da 1-0, está pronto. Rio 5972, autorizado a alinhar e decolar. Pista 1-0, vento 1-3, 0 graus, 08 nós. Sim, decola 1-0, 5972. Cinco, nove, sete, dois, decolar 258, controle transfere em 119.8, bom voo. 8, obrigado. 99.08, pronto, copy. Siga. Alô? Autorizado Guarulhos, nível 320, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda. Após Leda, voa posição Crate, Charlie Romeo Alfa Tango Eco. E após Crate, voa conforme a rota do plano de voo. O controle em 199.8 e aciona 5563 no transponder. Sentido autorizado 320, decola da 10, de curva direita na subida da El. Leda. 5716, torre agora, 1862 e bom pouso. 1861, boa noite. Boa. O autorizado pushback, acionamento parte 3, chame táxi, o total 9908. O Mike Golf, Mike na escuta. Ok, eu tô seguindo para o farol de Tatuá. Ciente, grato. Webjet 57 nomeia, boa noite, continue a aproximação, informa um tráfego Robson 44 à sua direita, agora no sentido de farol de Tapuã, mantendo 500 pés, não vai interferir com a aproximação, ok? Continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguardo, Jet 57 no meio, agora sim, cheque trem, pouso autorizado, pista 10, vento 100 graus, 10 nós. Livre, pouso M. Mike Golf, Mike na escuta? Prossiga. Agora eu tenho um tráfego da Trip, uma TR da Trip, passando duna agora, aproximadamente uma milha de duna. Então, por gentileza, mantenha o setor aguardando para prosseguir para o destino, ok? Ok, parece que vem mais outro lá, para formar mais dois ou três, né? Afirmativo, após o Trip eu tenho um Airbus da TAM, só que ainda está um pouco longe, deve estar estimando o duna daqui a uns 3 minutos, 3 a 4 minutos. Ok. ULS 35344. Torre 18612. 18612 é boa. 3600 para 2000, livre LS. Quatro, boa noite, continue a aproximação, aguardando pista 10 livre para informação Boeing da Webjet, quem o precede, cruzando agora o eixo 1735, ok? Gente, aguardando pista livre, 35344. E para informação, Robson 44 à sua direita, mantendo 500 pés na linha do litoral, próximo ao farol de Tapuã, não vai interferir com a aproximação. Gente, tem o mesmo notificado e visual com ele, 35344. Webjet 57 no meio, solo 03, ao liberar a direita, táxi via Alfa e mantenha antes da taxiway Kilo para ingresso no pátio 3, ok? Apenas atento ao Boeing da Total, iniciando pushback no pátio. tentativa atento ao forte, obrigado. E 5344, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-1 norte, check 3. Trem baixar travado, pouso autorizado, trip 5344. Mike Golf, Mike na escuta? Pronto, diga. Próximo tráfego, estimando o pouso aqui na 1-0, dentro de 4 minutos, ok? Então, por gentileza, permaneça com 500 pés na altitude e pode prosseguir até o destino, mas assim que ele estiver mais próximo, eu aviso, ok? Ah, eu estou esperando aqui na litoral. Ciente, então, na minha escuta. Gente, apenas atento ao Boeing da Total, que dentro de alguns instantes vai estar iniciando o táxi no pátio 3, ok? Ciente, táxi autorizado, via Juliette Alfa, até o ponto de espera pista 1-0, no ponto de espera reporte pronto para decolagem, total 9908. Juliette Alfa, ponto de espera reportarei total. 5344, solo ao 06, táxi via Alfa Kilo, pátio 3, apenas atento ao Boeing da Webjet, já ingressando agora no pátio 3, ok? Alfa Kilo, pátio 3, o trip 5344, com cautela observando o Webjet. Webjet 57 no meio, posição é 04 do pátio 3, ok? 04, estamos visual com o rapaz chamando aqui. Obrigado, uma ótima noite. Igualmente, com você. Organizador, Torre 1862. Salvador, boa noite, Altan 3600, para o Cristiano, Baixada e Travado. São 3600, boa noite. Pouso autorizado, pistão no zero, vento 1 no 0 graus, 14 nós. Para informação, Robson 44, um helicóptero à sua direita, mantendo 500 pés, próximo ao farol de Capuã, não vai interferir com a aproximação. Gente, total 9908, após a passagem da aeronave nacional, o Airbus da TAM, ali mantém pistão no zero. O Mike Golf Mike na escuta. Prossiga. Gente, não há tráfego mais a reportar, na final 1 0 para o sequenciamento. Então, na escuta permanente, pode prosseguir até o destino, ok? Mantendo a altitude. Ah, que graça. Boa noite, identifique para 2000 na chegada 1012. Para 2000. E confirmando 1003 ajuste. São 3600, solo Zuno 1, libera a direita via Eco, tem táxi autorizado via Alfa Índia para o 04. Vem finalizar na Eco, Alfa Índia para o 04, São 3600. Total 9908, autorizado decolagem, pistão no zero, vento 1 no 20 graus, 09 nós.